andrecedesmoral.com.br. Eita, molesta. MC Carol Quinterói, ponto do gato preto. Calma aí, Marco. Conexão Campina Grande, São Martinho, eu tô de frente e arongado e as bichinhas ficou afim. Na fuga da Blazora, o moleque que escamera gosta do 17 dos bons e que tira onda. Tá de marola, quer acabar com a minha festa? 17 anos, comigo não vai, tem Jorge, conversa. Vai. Me esquece por enquanto, quietinho no seu canto. Tá bom, é tudo, eu tô é, de gente. Longe, estou vigiando. Ano que vem, vai estar rindo aberto. Passou de 18, qualquer. Passou de 18, qualquer. Eita, parece que minha boca tá cheia de curso. Engoli. Deu um negócio aqui na garganta, eu sou de. Tem que respeitar, papai. Isso é bonito, gato preto, o som que toca no seu paredão. Oh. Conexão Campina Grande, São Martinho, eu tô de frente. Enterrei essa parte aqui, mas o bichinho olhou pra minha frente. Da fuga na Blazora, o moleque que escamera gosta do 17 do bote que tira onda. Oh. Tá de marola, quer acabar com a minha festa? 17 anos, comigo não tem conversa. Me esquece por enquanto, quietinho no seu canto. Eu tô de longe. Agora dá pra gostar do ouvido, né? Pera aí, vai. Ano que vem. Passou de 18, qualquer. André Cedez, o moral de Vicara. O gato mais pureiro do Brasil tem nome, viu? Pra ele, foi de arrumar o microfone no chão, hein? Nossa, cagou tudo.